diretamente. Responde lá, fuck. Quando avistei essa mina gostosa, vem com a mina perigosa. Ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro. Ela usa prata e eu uso ouro. Que coincidência, né? Pois é, encontrei a mina ralé. Eu encontrei a mina ralé. Se perdeu pelo pirata de rua, é o pirata da rua. Quantas vidas eu esperei pra poder te reencontrar? O que Deus criou comigo viver, ninguém vai separar, ninguém me separa da minha linda. Ela é muito linda, linda, linda. Usa pouca roupa, roupa, roupa. Ela passa, passa, passa. Água na boca, boca, boca. Ela é muito linda, linda, linda. Usa pouca roupa, roupa, roupa. Quando ela passa, passa, passa. Água na boca, boca, boca. GGM 4.0. Que é mandrake, mandrake na voz. Essa garota tá tirando onda. É o desespero de qualquer rapaz. Inteligente, tem uma esportage. É bem resolvida, não anda pra trás. Mandraca, personalidade forte. Se destaca, porque ela vai no corre. Natural como a luz do dia. Ela vem, vem, vem. Toda de vermelho. Fica horas na frente do espelho. Se troca e nunca tá bom. Mexe no cabelo, mexe no batom. Tira o cubos, põe o Vuitton. Natural como a luz do dia. Ela vem, vem, vem. Toda de vermelho. Fica horas na frente do espelho. Se troca e nunca tá bom. Mexe no cabelo, mexe no batom. Tira o cubos, põe o Vuitton. Mexe no cabelo, mexe no batom. Tira o cubos, põe o Vuitton. Põe no Vuitton, tom, tom. Põe no Vuitton, tom, tom. Põe no Vuitton. Ela para tudo, vai que tudo. Desse jeitinho do chapo pretão. Absurdo, ela é muito. Muita areia pro seu caminhão. Toda de sol e pimenta. Chega roubando a cena. Vem de vizinha vermelha. Olha o cabelão da morena. Se é piadinha a respeito. Uma encrenca, vai. Pega a chama no problema. E não esquenta a cabeça. Deixa ela quebrar. Deixa ela dançar. Deixa ela viver. Deixa ela causar. Deixa ela quebrar. Deixa ela dançar. Deixa ela viver. Deixa ela causar. Vou atrás da bela e atravesso Ilha Bela. E acendo uma vela pra comigo ficar já. Eu sou a fera no pique favela. Chavia no tudo, ela querendo mais. E a bela tá mó chave. Me dá que traz pra ter. Queria tá no seu lugar. Verdade. Yeah. essa é uma louca, vai lá. Eu vou que Miami Blue, hoje eu vou de Juju só pra trombar minha gata. Ela mora na Zona Sul, mas pra trombar o Tutu, ela vem arrumada. Branquinha, forte o cabelão, sorriso, sorrisão, me dá suas porcelanas. Caroline Guerreiro é bom e o batom rosé da cor americana. Andei estudando essa canção pra você, fui até arte pra tentar me declarar. Menina, quem sabe nós não pode namorar. E na pique ela é animal em serve, um atrasuzão de prazeres noturno. Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que ela é Toma cuidado, GM vai devorar. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado, tubarão vai te papar. Toma cuidado, tubarão vai devorar. Toma cuidado, tubarão. Olha o tamanho da bunda nessa mina. Quando ela passa, ela chama atenção. Fica passando e chegando o corpinho, jogando essa bunda na minha direção. Se eu te chamar, você bala comigo. Chamei, você disse tá bom. Só se o DJ GM no beat tiver comandando o som. Porque ela é brava, cada sentada dela é uma pancada. E chegou chegando como não quer nada. E acabou ganhando o coração do seu pretão. Porque ela é brava, cada sentada dela é uma pancada. E chegou chegando como não quer nada. E acabou ganhando o coração do seu pretão. Porque ela é brava. De outro nível, não notar ela é impossível. Seu feitiço é irresistível. De cima a baixo, toda perfeita. Eu de Romeu, ela de Julieta. Na minha nave só tem dois lugares. Vou de carruagem buscar minha princesa. A minha maloqueira, ai, ai, ai, ai. A minha maloqueira, rainha da minha realeza. A minha maloqueira. GM, Rio de Janeiro. Degou, degou, degou. Bom dia, como vai querida? Como vai teu dia? Hoje eu só quero paz, não quero briga. Quero seu amor, não é caô. Tô apaixonado por você. Fala pro seu pai que eu não bebo cerveja. Vou pra igreja, cara firmeza. Quando a gente beija, gosto de cereja. Vai até o dia amanhecer. Fala pra ele que eu sou quem te traz café na cama. Que é o cara que te ama. O nego te faz tão bem. Fala pra ele que eu sou quem te traz café na cama. Que é o cara que te ama. O nego te faz tão bem. Responde lá, fuck. Sete do GM, deixa ela dançar. Sete do GM, deixa ela dançar. É o GM do beat, emplacando mais uma. Essa garota tá tirando onda. É o desespero de qualquer rapaz. Inteligente, tem uma esportage. É bem resolvida, não anda pra trás. Mandraca, personalidade forte. Se destaca, porque ela vai no corre.